a Deus com amor. Essas águas, o mar se abriu e Israel passou. Porque amas a mim, toca nessas águas. Faraó na frente, Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó na frente, Israel, quem chegará primeiro? O Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Tornou-se em dia.